Olá a todas e a todos, bem-vindos ao podcast da Esboços. Meu nome é Bruna Grando e esse programa é uma iniciativa da Esboços, Histórias em Contextos Globais, uma revista editada pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina. Essa série, em especial, é em comemoração aos 25 anos da Esboços. E assim, ao longo dos episódios, iremos resgatar a história da revista através de conversas com aquelas e aqueles que estiveram envolvidos desde 1994 com seus altos e baixos. Bora lá? A nossa primeira entrevistada é a Maria Bernadette Ramos Flores, professora aposentada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela foi uma das idealizadoras da Esboços, atuou diretamente na fundação da revista. Hoje, ela vem contar pra gente alguns detalhes pouco conhecidos sobre essa história. Bernadette, é um prazer conversar com você nesse momento de comemoração aos 25 anos de fundação da Esboços. Vendo as edições mais antigas da revista, percebi que você acompanhou de perto o seu processo de criação. Poderia nos contar como surgiu a ideia de criar a Esboços e como foi o trabalho iniciado da organização da sua estrutura? O prazer é todo meu. Fico feliz por saber que a Esboços chegou a esse estágio, digamos, de plena maturidade, em mãos de colegas que a levam com entusiasmo e competência. Você me pergunta como surgiu a ideia da Esboços. À época, tínhamos apenas o mestrado. E na grade curricular havia uma disciplina de 4 créditos que se chamava Seminário de Pesquisa 2, na qual os alunos apresentavam um artigo, um texto que representasse o avanço em relação ao projeto inicial de pesquisa. Seria, digamos, uma versão bem preliminar da dissertação. A coordenação do programa, à época, a professora Joana Maria Pedro, coordenava essa disciplina, que reunia professores e alunos. O texto era lido com antecedência, discutido no seminário e criticado por um dos colegas professores escalado previamente para essa função. Surgiu, então, a ideia, juntamente com os estudantes, de ampliarmos o espaço da crítica para além daquele seminário. Criamos, então, uma revista para publicar os textos preliminares da dissertação. Por isso, o nome Esboços, tendo na capa do número de lançamento o desenho, um estudo, do arqueiro de Tintoretto. A ideia era mostrar que, assim como o desenho de um estudo, um esboço, já é obra admirada nas galerias e museus, também o texto preliminar da dissertação pode ser divulgado, lido e criticado. Lendo o primeiro número da Esboços, vi que você escreveu a apresentação dele. Qual era seu papel na publicação do periódico? Que pessoas tocaram o projeto no seu momento inicial? Então, eu fazia parte do conselho editorial. Não só do conselho editorial, como ainda coube a mim, juntamente com o professor Ernesto Ruiz e mais 2 alunos, o Davi Félix Schreiner e Luiz Eduardo Carta, a organização da revista. Entre 1944 e 2001, ano do lançamento do número 9, a revista era tocada principalmente pelos estudantes. Os artigos tinham origem nos seminários de pesquisa. O conselho editorial, composto por alunos e professores do programa, ou por um grupo que se encarregasse da organização, reuniam os textos, faziam a revisão, a arte gráfica, a capa. Vemos que nos primeiros números aparece o nome de Luciene Lêmico como projetista da capa, né? Ela era aluna à época. O secretário do programa dava o suporte logístico. Tudo era digitalizado no computador da secretaria. Por isso, vemos no primeiro número agradecimentos a Gilson Pires, que era o secretário, e a professora Joana Maria Pedro, que era a coordenadora. A impressão era feita na gráfica da UFSC, que nessa ocasião e para esse fim não cobrava os serviços. Ainda nesse texto de apresentação do primeiro número de esboços, ao ler o texto, fico com a impressão que existia um desejo de traçar alguns contornos da revista, mostrando a sua natureza e especificidade. Você pode comentar qual a perspectiva que, desde o início, a equipe tentou imprimir na revista? O editorial quis imprimir a natureza da revista. Uma revista destinada a artigos vinculados aos projetos de pesquisas dos mestrandos, reconhecendo seu caráter de inacabado, de work in progress, mas pleno da sua configuração como um esboço, tomando a palavra esboços no sentido que a arte toma. Um esboço traçado pelo artista ganha status de obra de arte ao ser contemplado como parte da produção do artista. O artigo do aluno deveria ser lido como um desenho preliminar, em escala menor, que prenunciava o trabalho final. Mas a escolha pela palavra esboços considerou também que o trabalho do historiador conserva sempre seu caráter inacabado. Ao tentarmos pintar retratos de fenômenos e movimentos ocorridos com homens e mulheres em processos relacionais, jamais chegamos senão a contornos difusos, sempre abertos para novas pesquisas, novos olhares e novos problemas que colocamos para os mesmos fatos. Então, entendíamos que o nome da revista, embora pensado para os primeiros passos de redação da dissertação, não prejudicaria a ideia que tínhamos de história ou de escrita historiográfica, que nunca é definitivamente encerrada sobre si mesma. Além de que, naquele momento, como reação à história cientificista, conclamava-se o estilo ensaístico como uma possibilidade de escrita da história, não é? Hoje em dia, o Qualis é uma preocupação central dos editores de periódicos. Naquele momento iniciado a fundação da Esboços, quais eram os maiores desafios e as principais preocupações que vocês tinham em mente? Ao criarmos a Esboço, queríamos criar um espaço de exercício da escrita para os alunos, para eles exporem os trabalhos à crítica e, muito especialmente, divulgar para a comunidade de historiadores ou outras o perfil da pesquisa que se desenvolvia no programa de pós-graduação em História da UFSC, o qual não existia. A preocupação não era com o produtivismo ainda. O que se queria era promover a reflexão acadêmica. Claro, já havia o quesito produção discente na avaliação da CAPES, como hoje, que valora o conjunto de atividades, tais como participação em eventos, apresentação de trabalhos em anais e também a publicação de artigos, que no cômputo geral vale pouco. Mas em 2001, a Esboços passou por mudanças, acompanhando a exigência da avaliação da CAPES, que vinha gradativamente seu caráter artesanal, destacando a produção científica dos programas de pós-graduação. Para pagar a revisão, a nessa ocasião, já tínhamos o curso doutorado implantado em 1998. A massa, crítica colaboradores crescia. E apurando suas assim, no ano de 2001, a Esboços mudou seu layout, incorporou pesquisadores externos no conselho editorial, como foi nos seus primeiros criou a seção dossiê, foi implantado recebendo em 2004, colaboração externa, com a entrada de e criou-se a seção artigos, da CAPES, e destinada de ainda aos trabalhos de pesquisa dos estudantes. Ao assumirem, passaram a trabalhar para imprimir uma dinâmica produtivista conciliada à qualidade. A última edição da Esboços, ainda mantendo a seção de artigos dos estudantes do programa, foi a de 2004. Esse foi o primeiro número avaliado pelo Qualis, recebendo a menção Revista B Nacional. A partir daí, a Esboços assumiu completamente o perfil de qualidade em termos editorial e científico para atender aos critérios do Qualis. Bernadette, para terminar nossa conversa sobre a Fundação da Esboços, gostaria de te perguntar acerca da relação da revista com o programa de pós-graduação. É comum que a história das revistas mais antigas da área, como é a Esboços, se mesclem com a dos programas de pós-graduação que as editam. Na apresentação que você escreveu, consta que as pesquisas desenvolvidas no programa estavam mudando para a nova história cultural. Você poderia nos contar um pouco mais sobre a relação dessa mudança com a Esboços? E também, qual era o envolvimento do programa de pós-graduação com a revista? A Esboços, de fato, surgiu e se desenvolveu como atividade integrada ao programa de pós-graduação. A história da revista mescla-se com a história do programa. Nos anos de 1990, quando ela surgiu, o programa de pós-graduação em História da UFSC, criado em 1975, um dos mais antigos do país, passou por uma total reformulação. A historiografia nacional, com o fim da ditadura oficialmente em 85, passou por incrível mudança. Vários professores do nosso departamento de história doutoraram-se nesta década e passaram a integrar o corpo docente do programa com uma nova orientação historiográfica. A formação que recebemos nos cursos de doutorado realizados na Unicamp, na USP e na PUC de São Paulo, e mais o dinamismo de traduções e publicações de livros estrangeiros no Brasil, que se dá no pós-ditadura, produzir uma nova historiografia brasileira. O leque de referências teóricas dessa novidade começara pela nova história marxista inglesa, liamos Thompson, Hobbes Baugh, Raymundo Williams, Stuart Hall, entre outros, e mais Marx, Gramsci, Bourdieu, Agnes Heller, e tantos outros nessa linha, foram autores que provocaram um entusiástico movimento historiográfico para abordarmos os temas da vida cotidiana de homens e mulheres naquele momento de redemocratização do Brasil. Os teóricos da Escola de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, Habermas, despertaram nosso interesse pela indústria cultural, acrescentado por outros teóricos da cultura, como Walter Benjamin e Hannah Arendt, por exemplo. Quase concomitante, ou na sequência, Michel Foucault nos trouxe a ideia de que o corpo é político. A história acontece no corpo, com as mudanças das subjetividades, em meio às relações de poder e dos jogos de verdade. Uma novidade pontual para nós vem da terceira fase da Ecoabitanada. No programa de hoje, conversei com a professora Maria Bernadette Ramos Flores, com a quem agradeço por ter aceitado contar um pouquinho para a gente da história desse apenas nessa obra paradigmática. Assim como agradeço a todo mundo que ouviu esse podcast. Na esteira da história das mentalidades, que era o que vinha pautando boa parte da nossa prática historiográfica. Até então. Até mais! Quer dizer, tudo convergia para se conceber e fundamentar uma nova história cultural. A criação do nosso doutorado, implantado em 1998, foi a oportunidade para discutirmos o programa e pensarmos em atualizar a área de concentração, vindo a ser denominada História Cultural.